paz me deixem. Mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. We'll be right back.